Alebre Alfa, Salvador, Salvador, 1.000 pés, corredor Axé, pista 17 com primeira curva à esquerda, acione 0171 no transponder, frequência do controle 120.8, Índia Novembro Alfa. 0171, Índia Novembro Alfa. Só Lua 112, autorizado o backtrack, parte livrando parte 4. Curva direita no corredor Axé. Solo, bom dia, o F-5728, livrota no Alfa. F-5728, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, obrigado. Índia Novembro Alfa, toca remete de Veracruz, confirma? Índia Novembro Alfa, para acionamento táxi, chame a torre e um decimal 95, ajuste 10017, Índia Novembro Alfa. Azul 4207, correndo que vira sua roupa para táxi. Paulo, bom, 260 para prosseguir estacionamento no minha dúvida. Uno 260 já está passagem na nave da web, após a passagem da aviação está com a coisa da equipe de sol, reposta para táxi, 06. Coordenação após o web, no 1260, início de semana passada. Bom dia, frequência livre estacionar. Autorizado acionamento, chama para o táxi. Sete colas por que vai se provar. Negativo o contato radar, guardião 06. solo para o taxi Gol 260 com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e se alterna na salva. Gol no 260, autoriza o táxi a seguir a nave da Azul, no 01, virá táxi até o ponto de espera, no ponto de espera chamará a torre. Em 1985, ajuste no 097. É o gol no 260. Ok. Vai seguir o Azul, no ponto de espera, 1295, o gol 260, bom dia. O Azul 4207 autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera chamar a torre em 1895, ajuste no 097, morro o Azul 4207. E a Índia, ponto de espera fica 295, na 097, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o Azul 4207, ponto de espera para o 1-0-3. Azul 4207, autorizado a linha ainda colapso para o 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-2. A linha ainda colapso para o 1-0, Azul 4207. Com 260, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, 260. Mike Delta Charlie. Azul 4207, decolados 23, chame controle 120, decimal 8. Vai chamar 208, obrigado, bom trabalho. Informação é a Lima. Ana 6200, bom dia, chegada a Mari, desço para nível de voo 050, ajuste no 094. 050, Mari, pode voar, Duna, tá presente? Ana 6200, vetoração para final do procedimento ELS, mantenha a proa 050, limitado pelo localizador. 050, limitado pelo localizador, 6200, grato. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, saída da Eule da Bridge, suba e mantenha 360. 360, subindo 4207. Greta Charlie, é o Sol. Estado de decolagem, pistola 0, vento no 30 graus, 142. Decolagem, gol 260. Zero, frente da Lima, o ponto de descida. Trip 5220, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 097. 097 até 060, acabou de passar o vídeo, deixa eu fazer um white tap. Aguarde. Deixa eu aguarde, senhorita. Teste, curva direita, Nadael Leda, pós-bridge, 5501 no transponder, 208 ao controle, delta 3191, chamará para puxa, acionamento, posição 8. Sim, reporte pronto. India Delta Charlie, é o Sol? Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, só confirma intenções? Faz um sobrevoo lá, rapaz. Sim, já baixou, com. Índia 9 Alfa, autorizado decolagem, pista 97, vento 120 graus, 122. Voo 1260, decolado 26, semicontrole em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, voo 1260. Ajuste 10 no 6, Oxané 6200. 10 no 6, grato. Trip 5220, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060, limitado pelo localizador. Esquerda 060, limitado log, trip 5220. 120, destino 8. 01, show 1. Decola da 6 para o acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste 10 16. O Bruno Gol 1260 decola na Puca Aracaju, Puca Caju. Então 3895, informação Lima, confere, copia? Copia, profira. Guarulhos, eu fiz o 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do torno de voo. Nível 340, CHL, Leda, após Bid. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5475, frequência do controle 120, decimal 8. 227, chama controle 120, decimal 8. Mano, controle 120, decimal 8, Índia 9 Beralfa. Queda, proa 060, limitado pelo localizador. Queda 060, limitado pelo localizador, né, Deus? Azul 4082, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste no 096. Controle Salvador do Papa Romeu, Índia 9 Beralfa. Papá Romeu, Índia 9 Alfa, mantenha 5 corretores virtuais, corredor Axé, 1.000 pés. Seja atenta, Guardião, mantendo 500 pés, o litoral. Ok, tank do Guardião, manterá 1.000 pés na linha do litoral, Índia 9 Alfa. Papá Romeu, Índia 9 Alfa, Guardião 06, mantendo 500 pés em sentido contrário, passando a posição amarela. Ok, sentido da posição do Guardião. Guardião 06, esteja atento a tráfego em sentido contrário, é um Charlie 150, mantendo 1.000 pés no corredor Axé. Link Delta Charlie da Clase 29, fique atento ao Charlie 150 no mesmo corredor e chama controle 120 do 8. Charlie, até a volta, apanhada. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie, bom dia. Papatango Yankee Delta Charlie, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axé. Esteja atento a tráfego Charlie 150, mantendo o corredor Axé 1.000 pés. Trato assim. Canal 6200 vai de 5.000. Canal 6200, desça para 2.000 pés. Ajuste 9097. Autorização final do procedimento LS é para estabilizar. 2.000 pés é para estabilizar em LS, 6205. Canal 6255, desça para 3.000 pés, ajuste 9097. 3.000, 5220, reduza a velocidade para 2309. Reduzindo para 230, 230. 5220. Azul 4082, reduz a velocidade para 2309, número 4 na aproximação, desça para nível de voo 050. 2309, desça para 050, azul 4082. Salvador, bom dia, Web 6740, saindo das condições, atinge 2100. Web 6740, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 080. 080, pode voar, tá? Salvador, é o voo 1777. Informação Lima, autorização Porto. O 1777, informação em curso a Mike, a única modificação foi o ajuste, que agora é 1017. Obrigado. Qual é a distância para a cópia? Guardião 06, chame torre na frequência 118, decimal na 6. 06. Canal 6200, para final do procedimento LS, curva direita, proa 065, reposto estabilizado. 065, reposto estabilizado, 6200. Azul 4207 na escuta. Afirmativo. Chame centro Recife na frequência 125, decimal 1. Vai chamar Recife 251, boa tarde, bom dia. Está presente, gente, autorizado. Já espaço do grupamento, reposta solo controlado, guardião vermelho. Vai, copia. Autorizado TGL Vera Cruz, Salvador, Salvador, 1.000 pés, corredor Axé, 17, primeira curva à direita, acione 0126 no transponder, frequência do controle 120.8. Protegimento correto para acionamento táxi, que fechar minha torre em 118, decimal 95, ajuste na 016. Voo 1777, copia? Irmão. Autorizado Porto Seguro, via UpWhisky 50, nível 340, sai da Eolita após Zeus. Pista 0 com primeira curva à direita, acione 5504, frequência do controle 1208. É da Eolida após direto Porto Seguro, gol 1-777. Gol 260, cruzando 180. Gol no 260, estamos centro do Recife na frequência 125.45. 125.45, 260, bom dia. Com 1-777, cruzamento correto, reporte ponto da puxa, acionamento portão 05. Chamada, portão 05. Oi, LS, chanel 6200, qual parou? Na 6200, complexo final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 895, bom dia. Bom dia. Chanel 6255, desça para 2000 pés, ajuste 9096, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. 2016, autorizado LS, 6255. Trip 5220, desça para 3000 pés, ajuste 9096. Estou no 0 no 6, descendo até 3.000, tipo 5220. Azul 4082, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Descendo para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6, ajuste no 0 no 6. Salvador, o Sam 3295, para o Sam 3295, portão 035. Sam 3295, na equipe de som, reporte para táxi. Portanto, Sam 3295. 7200, Telive Pouso, pista 10, vento 090 graus, 14 nós. Matilde 6200. Desça para nível de voo 050. 050, mensagem parcial. Confirme? Sapatango, Eco, Tango, Índia, confirme, faz pista que decola. Tá livre? Papatango, Eco, Tango, Índia, autorizado Guanambi, 1.000 pés, corredor Axé, pista 17, acione 0121 no transponder, frequência do controle 120.8, o Eco, Tango, Índia. Curva esquerda, proa 015, limitado pelo localizador, o azul 4082. Salvador, trip 5220. Prossiga, trip 5220. Já intercepta o lag logo. Autorizado nessa prova, interceptar o localizador, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste 90 no meio. Ok, está autorizado interceptar, já está interceptado o lag. Questiona interceptar o glide. Ajuste 90 no meio. Então, 3191, quando é a equipe de som, reporte para trás. Estabilizou 6255. Chanel 6255, completo sinal de procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 295. Salvador, o Chanel 6255. Prossiga, o Xanamea 255. Uma milha do externo. 7, o ajuste altímetro no 0 no 6, repouso da chave travado, número 2 para pouso. 7. 5220, um garoto autorizado para acertar o lado, obrigado. Azul 4082, reduz a velocidade para 1.709. Reduzindo para 1.809, azul 4082. Thank you. Azul 4082, para final do procedimento LS, curva direita para o 070, repórter estabilizado, desça para 3.000 pés, ajuste no 01. Descido para 3.000 pés, repórter estabilizado no 2 azul 4082. Missão aula em 1921, desce para 11. Direita 219, positivo. Web 6740, reduza a velocidade para 1709, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 190, pode manter? Autorizado, 190. Obrigado, descendo para 4.000, 1.016. 5, autorizado, curso pistão 10, vento 1.10 graus, 1.22. Sobrepouso na 2.5. Web 6740, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 095, limitado pela localização. É, confirmação? 095. 095. Mike, autorizado o táxi, 70 com o chat, reportando para o ingresso, fica atento, um minuto no mesmo. Eu vou entrar, eu vou para o táxi, está 3895, 177 a bordo, 36, eu estou no meu terra, Gagão. Na frequência, 118, desse ano. 1895, 3220, bom trabalho. Azul 4082, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, repórter estabilizado. Descendo para 2.000 pés, ajuste no 096, repórter estabilizado 4082. Web 6740, reduza para 1709. 1970, está mantendo. 9. Direito 209. Tango Índio, autorizado a LEM, mantém cabeceira no site, reportando pronto. 200, será autorizado o ingresso a Juliette, portão 02, solta a sua nave, Tatã. Ótimo, pega a nave da Tatã, portão 2, cabeceira no site, reportando pronto. 130, NDB de Simbra. 130 de Simbra. Qual é a distância do tráfego à frente para o 6740? Web 6740, tráfego que o precede 5 milhas próximo à duna, mantém 1.60 de ground.